Programa Paracatu Zoom, hoje é dia 29, é isso? 29 de setembro de 2010. Ué, me deixaram um jornal velho aqui, terça-feira, 21 de setembro de 2010. Caderno 2. Então a gente vai dar notícias da semana passada, ok? Se vocês não leram o Caderno 2 da semana passada, eu posso ler pra vocês aqui. É só vocês ligarem. Ô, Marco, como é que faz? O pessoal queria saber pra falar com a gente. Tá no Skype? Não, tá no Skype, não. Tá no MSN, radiofiscar@hotmail.com. Tá no Twitter, que é o @paracatuzoom. E tá no aí, telefone 3355-8099. Exato. Tá hoje, mas hoje tem prosa pra caraca, porque a gente tá recebendo aqui hoje três representantes da macacada, né? Do macaco de... do caso, é assim que fala, não, do macaco da USP, enfim, a gente vai entender o que é esse movimento de arte e cultura da USP, né, eu não sei se é especificamente no caso, mas enfim, hoje a provocativa é, a ideia é fazer uma avaliação do que foi essa semana do macaco, né, que a partir de agora não é mais só uma semana, espero, né, que a gente quer ver se o macaco retoma histórico do caso, enfim, a gente vai falar um pouco isso, mas para falar sobre isso eu estou recebendo aqui, né, três figuras importantíssimas, né? A primeira figura está bastante nervosa, assim, está um pouco, não sei, está com uma cara séria, né? Por favor, se apresente. Como é que é o seu nome, meu querido? Meu nome é Paulo. Paulo, Paulo, ele faz o que na USP, Paulo? Faço pós-graduação na arquitetura. Na arquitetura? Isso. Olha só, isso é de onde, Paulo? Eu sou de São José do Rio Preto. Rio Preto, fez lá a graduação? Não, onde você fez? Aqui. Tá aqui também, aqui, fez a graduação. Estamos no macaco desde o começo. Ah, é? Então fez a graduação na USP, continua na USP. E você pesquisa o que no pós-graduação? Pesquiso movimentos sociais urbanos e questão da moradia. Que legal, meu velho. Que bom. E bom, e aí então você já tá aqui em São Carlos há quanto tempo? Estamos aqui há 9 anos já. Tá. Eu fiz arquitetura aqui. Já é um cidadão são carlense, já, né? Praticamente, né? Tá. O Paulo e a família lá, tá? A família continua em Rio Preto e tal? Sim, sim. Tá. E você? Guilherme Baggio, sou estudante de matemática, também entrei esse ano na USP, então eu vim esse ano para São Carlos e conheci o macaco no decorrer desse tempo. É. Tá, e você veio de onde? Eu sou paranaense. De que lugar? Eu vim do sudoeste do Paraná, na fronteira com a Argentina. E como chama lá? Pato Branco. Pato Branco. Aliás, é famosa, uma cidade bem famosa, bem grande. Diga-se de passagem. É, e o que que faz? Pato Branco tem alguma coisa lá que é tudo citado, como se fosse a terra, não sei do que é? Aqui dentro do sudoeste ela é a mais urbanizada, né? É. E ela é essencialmente industrial, na parte de produção de eletrodomésticos. Então, acho que dentro daquela micro-região é um destaque. Tá, e aí quando a gente tá na cozinha, por exemplo, o que que é feito lá em Pato Branco? Fogões. Inclusive aqui em São Carlos estão à venda. Eu já olhei aqui. É, e que tipo, não vão fazer propaganda dos caras, senão eles vão ter que pagar, né? Mas que tipo de fogão que é esse? Fogão normal, eletrodoméstico. Né? Então, quando você estiver fazendo agora comida e coisa, etc. e tal, lembre-se que aquela, não, aquela coisa branca não é um fogão, é um pato branco. É alguma coisa que veio lá de Pato Branco. Isso. Como que é teu nome? Desculpa, Guilherme. Paulo e? Guilherme. Guilherme, né? O Guilherme está no primeiro ano, você falou de? Matemática. Matemática? Poxa vida. Muito bem. E aí, na outra ponta, na ponta direita, né? Na ponta direita está o nosso companheiro, que é o? Vanderlei. Vanderlei, que veio lá de Sinop. Sinop. A gente já falou um monte de Sinop esses dias. É. Aliás, é, realmente vocês estão. Né? Mas apesar que é uma linha, né? Pato Branco, Rio Preto e Sinop, né? E o que que você veio fazer aqui, meu velho? Vim pra cá cursar engenharia aeronáutica. Faz uns anos que eu tô aí. Então... Quanto tempo faz que você tá aqui? Desde 2004, tô no último ano agora. Legal. E aí conheceu o Paulo aqui também? Conheci aqui. Numa gestão, como é que foi isso? Então, acho que teve umas aproximações mais informais, de vista, já há vários anos, mas a gente veio conhecer-se de fato no último ano, aí nos últimos dois anos, mais fortemente. Muito bem, o Paulo falou que está desde o primeiro macaco, Paulo, é isso? Isso. E o que, que é? O que, que é o macaco, para quem está ouvindo a gente? Então, o macaco, ele é mais conhecido como uma semana cultural, né? Mas desde o princípio a ideia era que ele fosse um catalisador de ideias e de ações num campo mais amplo que a gente chama de cultura. E a gente pode discutir o que a gente entende por cultura, o que a gente entende por arte, né? Mas o intuito dele era um pouco retomar tanto o vínculo que o caso historicamente tem com a questão cultural, quanto provocar uma nova... provocar um pouco o cotidiano dos estudantes, né? Mexer um pouco o cotidiano dos estudantes a partir de ações e de intervenções culturais, e aí as mais diversas, né? Trazendo apresentações que os estudantes costumam não ver dentro do campus, ou mesmo na sua vida, né? A galera que acompanha aí a cultura que a gente chama de massa, a indústria cultural, não vai ver certas coisas, né? Então a gente traz isso pro campus para chamar um pouco a atenção e para trazer novos horizontes, né? Então o macaco, ele surge um pouco com essa ideia, né? De tanto de provocar e de colocar novos horizontes, quanto de retomar um contexto que o caso já viveu, né? No passado, ligado à produção e à difusão da cultura. E aí, aos poucos, ele foi se modificando e agregando outras pessoas, enfim. Bom, e nesse processo, então, o Vanderlei tá quanto macaco você já tem aqui? É o segundo macaco que eu trabalhei diretamente na organização, em todo o processo de discussão que levou à formação das temáticas dessas semanas do macaco e de todas as atividades do ano. Mas eu já acompanhei as atividades do macaco indiretamente desde o começo. Desde a primeira edição, eu já vi algumas... A primeira edição é de que ano? 2005. E aí, mais fortemente, 2008, eu cheguei a escrever sobre o macaco e tal. Na época eu conheci Gabriela Raal, que já se formou, passou pelo macaco. Gabriel Fedel também, outro cara que passou pelo macaco, que era da diretoria do Carlos também, um pessoal bastante bacana. E aí aconteceu uma aproximação mais forte por conta disso, e dali a pouco eu tive a vontade de me envolver no processo todo. E essa relação caso-macaco, conta pra gente como que é isso, como funciona. O macaco é do caso, o caso é do macaco ou não? Enfim. Não, o nome do macaco é esse, né? Movimento Artístico Cultural do Caso. Invariavelmente você está ligado ao caso. O movimento nasce ali, nasce a partir de uma iniciativa, de uma gestão da diretoria do caso lá em 2005. O Paulo fazia parte dessa gestão. E o ponto é o seguinte, Elvio. O que, que é o caso? A gente tem que partir dessa discussão, então, né? O caso é uma gestão que conduz o centro acadêmico, ou o CAAS é um corpo de estudantes, ou o CAAS é uma grande representatividade da cidade dentro da USP. O que é o CAAS? Se a gente começar a elucubrar a respeito do que é o CAAS, a gente vai longe aqui. Mas a gente tem que partir da acepção de que o CAAS abarca todos os estudantes da USP, que já passaram pela USP, que vão passar pela USP, e todos que estão no presente momento cursando alguma coisa lá naquelas bandas. E que também tem uma certa função para toda a cidade de São Carlos, quem sabe mais do que isso até, né? E aí o macaco, quem sabe, entra nesse aspecto, no aspecto cultural, no aspecto artístico, cumprindo essa função também, junto com o caso, junto do caso, né? Junto de todos esses estudantes, junto da cidade de São Carlos. Alexandre, é isso, né? Não, Guilherme. O Guilherme falou que chegou esse ano, é isso, Guilherme? Isso. E quando você chega, você já entra no macaco, como é que é isso? Por que você entra no macaco e para que o macaco serviu também? Vamos imaginar que alguém vai chegar o ano que vem aí, vai fazer esse contato. Então, eu conheci o pessoal, né, que tá mais mais tempo no Macaco, como o Paulo e o Vanderlei. Eu já conheci ele antes de entrar no Macaco e foi um processo mais orgânico mesmo, né? Foi conhecendo eles, acompanhando, né, o que é o Macaco também se propõe coisas, né? Se propõe discussões que eu tomo para mim também, né? São discussões que eu levo como necessidade minha. Então foi por afinidade mesmo, né? De conhecimento, organicamente, né? E daí eu fui apresentado ao Macaco e eu, de certa forma, curti, assim, o formato dele, o que ele propunha, e resolvi começar a participar mais ativamente. Bom, com essa história de livro, de fazer livro, querer vender livro, eu andei circulando pelo estado, principalmente pelo estado de São Paulo, e inclusive lá da terra do Vanderlei também, Sinop, Alta Floresta e tudo mais. Mas uma coisa que a gente ouvia muito, e até o Paulo falou, já está com 9 anos aqui, né, em São Carlos, é uma questão que muito colocada nos debates depois do livro, tem sempre um debate com os alunos e tal. Uma coisa que, por isso que eu fiz a pergunta para o Guilherme, né, no sentido de que a cidade hoje, a própria universidade está muito fechada, né? Os alunos chegam, eles já têm que entrar num ritmo de vai com essa casa e vai não sei o que e tal, a universidade acaba não agregando, ao contrário, por exemplo, dos anos 80 e tal, onde você entrava na universidade, você entrava dentro de um caldeirão de cultura, né? O Macaco também tem um pouco essa perspectiva, Paulo? É, eu acho que sim, acho que é um pouco tem um pouco de desse saudosismo e um pouco dessa vontade também de retomar certos aspectos disso, né? Acho que invariavelmente o contexto histórico é outro, a cidade de São Carlos é outra, a USP e a UFSCar hoje são outras, né? Ao mesmo tempo que elas cresceram muito em quantidade de alunos, esse processo que você falou realmente aconteceu, assim, uma perda de vínculos com a comunidade universitária, com a comunidade da cidade. Os alunos chegam já e entram numa espécie de linha de montagem, né, para saírem rápido para o mercado de trabalho, para não se... parece que quanto menos eles se afetarem pelos outros alunos que estão ali, pela cidade, pelo que está acontecendo, melhor para ele, porque ele vai sair mais livremente disso logo, né? Pegar o seu diploma e ganhar dinheiro ou não, né? E aí, ter a ilusão de que vai ganhar dinheiro. Do enfrentamento. O cara passa a ser não mais um colega, mas passa a ser um adversário, né? É, mais ou menos isso, né? E aí o nosso intuito, tanto, né, a nossa. Não só no campo do Macaco, como em outras ações, né? No nosso ambiente acadêmico, na nossa visão política e tal, mas especificamente no campo do Macaco também tem um pouco isso, né? De provocar essas novas possibilidades de contatos, né? Entre estudantes da USP, estudantes da UFSCar, entre os próprios estudantes da USP. E aí uma coisa que me vem, assim, que eu acho que é importante citar, os diversos grupos que nasceram ou que começaram a desenvolver atividades a partir do Macaco também, né? Acho que a maioria deles, ou todos eles, não diretamente ligado aos organizadores, assim, mas com proximidade, ou porque se juntaram para apresentar no Macaco e depois continuou, ou então porque a partir de uma atividade que o Macaco propôs, algumas pessoas tiveram ideia de continuar aqui. Um exemplo disso é o Gira Fulô, aqui o grupo de danças populares da UFSCar, por exemplo. Né, que o Acaso também estaria nessa história? O Teatro Acaso é um outro exemplo, né, de pessoal que se juntou a partir de... Está vivo o Acaso ainda? Está vivo, está bastante ativo, inclusive. É um dos grupos de teatro mais ativos da cidade hoje, né, que tem se destacado, inclusive, na proposição de coisas, puxado coisas junto com outros grupos de teatro, né? E outros grupos, outras iniciativas que têm proximidade também com isso. Bom, muito bem. Agora a gente abriu um esquema de ter uns intervalos com música, pra gente poder dar uma sossegada. E o Marco já jogou aqui, né, um bilhetinho que é música. Ele que decide aqui quando entra a música. Algum de vocês três deixou alguma paixão? Pode ser menino, menina, seja lá o quê. Mas deixou alguma paixão, por exemplo, em Rio Preto, em Pato Branco ou em Sinop? Alguém de vocês deixou alguma paixão lá? Ixi, pela cara, acho que tá cheio de paixão, né? E aí? Vamos, gente. Ninguém deixou uma paixão em lugar nenhum, assim? Não. Pato Branco, o João olhou com uma cara assim, não. Então vamos para lembrar Pato Branco. Fala um músico, é isso? Um cantor, uma cantora, uma figura. Fala qualquer um. Vamos lá. Pra lembrar Pato Branco? É. Nossa, o que eu vou dizer? Uma música argentina. Uma música argentina? Você tem? Aquela proximidade. Ah, eu posso sugerir então? Pode. Já que você falou uma coisa meio argentina, eu conheci uma garota. Não, peraí, calma lá. Conheci uma garota no YouTube, uma cantora chamada Julieta Venegas. Tem aí alguma coisa dela? Tem. Então nós vamos tocar e aproveitar e oferecer pra Tuila, que ela adora eu ouvir isso dentro do carro, né? Comecei a baixar. Vocês já ouviram Julieta Venegas? Ou Venegas? O que é? Não. Venegas? Achou, Marco? Achei. Qual música? Fala aí, o que você achou? Ah, tem um monte. Fala aí do monte. Vuelta Ciclista, Última Vuelta em Monmelo, Tempo para Pensar, Música de Automóvel. Qual que você escolhe? Vamos lá. Ah, eu já ouvi a segunda. Qual que é? Que, como era o nome? Última Vuelta. Isso. Última Vuelta. Então, de Pato Branco, diretamente para a cidade de São Carlos, pelo Guilherme, né? Eu decidi Julieta Venegas, um coração para a Tuila, né? Que adora Julieta Venegas. E a Júlia também. Um beijo. Então, vamos lá. Julieta Venegas. We'll be right back. vocês ouviram então a Julieta Venegas. Na verdade, não ouviram a Julieta Venegas, só ouviu a música. Mas não exatamente. O Luiz Fernando aqui no MSN fez o favor de nos corrigir, porque a Julieta Venegas não é argentina, e sim mexicana. Mas eu não falei que era argentina, eu falei? Acho que falou assim. Não, não, eu falei que. Citou a argentina, me veio na cabeça. Então, quem é que reclamou? É Luiz Fernando. Ô Luiz, legal. É isso mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado por você fazer. Não, não, tá correto. Exato. Senão ficou a impressão de que ela era argentina. Não é argentina, é mexicana. O Luiz Fernando é uma enciclopédia, né, Luiz Fernando? Fala aí, o que ele respondeu? Se ele é uma enciclopédia mesmo. Não, ele falou. Não respondeu ainda. Foi um bom programa, estou curtindo e estou esperando a resposta dele agora, então. Então responde, Luiz Fernando, e diz pra gente. Aliás, vamos fazer o seguinte, o Luiz Fernando vai escolher a próxima música então, falou? Então já escolhe e já deixa aqui que eu já deixo preparado pra próxima. Então a próxima música, você não precisa nem mandar papelzinho, tacar papelzinho em mim agressivamente, tá? e dizer o que quer. Bom, mas voltando ao papo do macaco, né? É o seguinte, aí o Vanderlei começou a levantar essa questão da separação do caso com o macaco, né? E uma outra coisa também, voltando, até tive recentemente, falei pra vocês, estava lá no debate da Unicamp, que foi o enfrentamento. Lá tem um movimento, tem o pessoal do IFIX, tem o Centro Acadêmico da Artes, etc e tal, mas eles acabam não se dialogando, enfim, cada um segue um pouco, não tem um pouco como que se diz, não é para ter a mesma pauta, mas eu digo assim, pelo menos o mesmo rumo, né? Estamos na mesma situação. E você, no caso, começou a levantar do caso com o macaco, você vê essa separação? Hoje, por exemplo? Não, existem diferenças ideológicas, obviamente, né? Qual é o cenário que a gente tem hoje dentro do CAASO, não falando só da diretoria, falando do CAASO, quando a gente fala do CAASO lá na USP, acho que a gente fala de vários grupos, tem a gestão que está na direção do centro acadêmico, você tem uma porrada de grupos culturais, tem teatro a casa, tem grupo de capoeira, tem grupo de não sei o quê, tem o grupo de som, tem todas as secretarias acadêmicas. Hoje o CAASO ele não tem corpo para conseguir atender a todas as demandas que todos os cursos têm, então você tem secretarias acadêmicas para quase todos os cursos, seja da matemática, seja da física. O que é uma secretaria acadêmica? São centros acadêmicos, né? São centrinhos. Das contas. Tá. E para que serve os centrinhos? São entidades representativas da base ali, como se fosse os centros acadêmicos e o CAASO fosse um DA. Ah, entendi. Né? Só que na prática muitas delas acabam não funcionando como uma entidade política, digamos assim, né? Na prática, muitas delas acabam sendo só entidades de ligação ali com o curso, né? Faz uma semana de curso, outras nem isso. Vira um suporte, então, um suporte da... É, às vezes vira um suporte do curso, da instituição, o que não é bom, né? Às vezes fica só uma entidade de promoção de eventos, de festas, de algumas coisas ligadas. Aliás, eu estou sendo convidado agora terça-feira, já fazendo propaganda, apesar que era Araraquara, o Centro Paulo Leminski, né? Da Letras de Araraquara, da Unesp de Araraquara, a gente vai estar debatendo, inclusive, o Paulo Leminski, né? Que foi um parceiro. Então seria um pouco isso mesmo, Santinho. Eles se organizam para. Eu acho assim, acho que a gente deve fazer a crítica, né, a maneira como elas estão estruturadas e tal, mas eu acho que deve defender o fato de elas serem entidades, né, acho que isso é uma coisa importante, existirem essas entidades são e desistir o CAASO também. São necessárias. Né? Mas enfim, a gente tem o CAASO. E aí existem todos esses grupos que não necessariamente estão... Com a mesma proposta, com a mesma ideologia defendida pela atual gestão do centro acadêmico. E aí surgem alguns problemas, né? Por exemplo, o centro acadêmico, a gestão do centro acadêmico, no fim das contas, tem o aparelho que é o CAASO, que é toda a representatividade do centro acadêmico, que é o centro acadêmico que abrange todos os cursos do campus de São Carlos, da USP. E quando existe esse tipo de embate, as coisas não necessariamente são boas para os dois lados. O macaco hoje está num ponto bastante interessante da sua evolução, né? Quando lá ele surge ligado com uma iniciativa de uma gestão, em nenhum momento era interessante que ele ficasse preso a uma gestão. Por quê? Porque todas as gestões mudam, não necessariamente as gestões vindouras abarcariam o macaco, e acho que não é uma iniciativa que pode morrer. Então, qual é o caminho mais interessante para o macaco? Ele assumir um papel inabalável, independente de uma gestão, que esteja ligado às gestões, é muito interessante que esteja, talvez seja necessário até para certos meliandros aí da burocracia que a USP exige, mas que esteja também ligado a todos os estudantes e, por que não, à cidade. Como já esteve, vários grupos da cidade já participaram da organização do Macaco, várias pessoas físicas, isoladamente, vieram participar, não falando só de grupos, e é claro, esse processo continua aberto, né? Então... Vocês estiveram até participando da usina da Moio nesse último Macaco aí, né? Olha, que legal, pô, trazer o pessoal da usina. Guilherme, você que está chegando, e aí, como que você vê esse cenário que o Vanderlei e o Paulo estão levantando? Esse embate que o Vanderlei comentou, ele é bem interessante, né? Ele se expressa de várias formas. Essa ligação, de certa forma, orgânica com uma gestão, ela muitas vezes pode ser necessária. Mas, por exemplo, o que pode ser colocado mais claramente hoje, assim, o Macaco tem uma ideia sobre ocupação de espaços públicos, né? O CASO, que é um espaço estudantil, a própria USP, que é um espaço público, a ocupação de uma praça. Então, o Macaco tem uma linha a ser defendida, né? Muitas vezes, até mesmo essa linha, essa, né, política, principalmente voltada à questão de ocupação dos espaços, até mesmo essa linha, ela bate de frente com uma estrutura, né? Que é a estrutura que nós encontramos hoje na universidade. E qual é essa estrutura que a gente encontra hoje? É o que já foi comentado antes, né? Você provoca, né? Hoje você encontra um cenário dentro da universidade que está impedindo, né? O estudante chega lá, ele de certa forma não obrigado, né? Mas ele é impelido todo o tempo a se graduar, a participar só da graduação. A graduação toma todo. Inclusive, né? Aquele cara que participa desse movimento é visto como: esse cara não está muito afim de estudar, é um puta legal e tal. É isso, né? Isso mesmo, né? Então aí fica a questão da provocação mesmo, né? Nós estamos num cenário difícil de inserção, né? Porque os alunos estão numa rotina completamente diferente, né? A nossa questão agora é saber atingir essa estrutura, né? É saber como provocar isso, né? Como trazer um elemento X lá dentro que vá questionar essa questão, né? O ponto da ocupação de espaço público é um exemplo disso. É só um exemplo, né? O Macaco se propõe em outras discussões também. A universidade, segundo a Constituição de não sei quando, lá da Idade Média, quando foi constituída, ela é o resultado final da universidade, é a produção de um pensamento, do pensamento. Ou seja, se você está numa civilização brasileira, é a produção do pensamento brasileiro, é produzido pelas universidades, etc, etc e tal. Eu fui lá e disse para vocês, fiz uma provocação, falei que isso hoje não é mais. Não é mais a universidade, que não que eu tenha, não é nada contra a universidade, muito pelo contrário, mas acredito que hoje existem outros meios, como, por exemplo, a própria internet, ou como outras vias, né, que acabam tomando essa frente da produção do pensamento, mas da produção criativa, né? Quando vocês falam do Macaco, seria um pouco essa barreira, ou seja, no sentido de vocês estarem criando, mobilizando, fazendo um movimento no sentido de fazer esse enfrentamento com essa coisa arcaica e eu não sei como que eu poderia usar, mas burocrática, enfim, fechada, porque quando você fala, o Guilherme está levantando ali a questão de que, olha, o cara vem aqui e aí é estabelecido que ele tem que fazer a graduação, né, graduar. Mas o que é graduar, né? Então, nessa graduação, pelo menos eu entendo que a universidade é a formação do aluno como um todo, né? Se a educação é um braço armado da cultura, né, eu digamos que a universidade, então, é um braço armado da criação nacional, é isso? Então o Macaco um pouco vem nesse bojo também, é isso? Eu estou viajando na maionese Helmans, não posso dizer Helmans, porque senão diz que é patrocinado pela Helmans. Fala o nome de uma outra maionese aí, Marco. Rapaz, vou lembrar. Rapaz, agora. Rapaz, do Amadeu, que o Amadeu faz uma maionese, eu não posso falar também, porque não pode vender maionese. Não. Mas enfim, vamos lá, continuando. Deu para entender a pergunta ou a gente faz um... Eu acho que... Assim, a universidade, ela é contraditória, né? Eu acho que ela sempre foi uma instituição que carregou esse potencial, essa ideal de ser a guardiã da cultura e do conhecimento de uma sociedade, mas ao mesmo tempo ela sempre se colocou de forma contraditória nessa sociedade, né? Sempre ali pendendo para um lado, pendendo para o outro, ora pendendo mais para o poder estabelecido, ora menos. E hoje em dia a universidade ela foi mudando, né? Claro, a universidade sempre teve ligada de alguma maneira ao seu tempo. E hoje, infelizmente, o que é o papel que a universidade acaba tendo que assumir perante o poder ou perante os setores que hegemonizam a sociedade, né? É uma universidade que tem que ser cada vez mais atrelada às empresas, né? Favorecendo o que as empresas querem, que é um profissional bem informado, de preferência que vai ser qualificado, mas que não vai exigir muita coisa, né? É fazer uma pesquisa que essa empresa possa usar rapidamente. Então, né, as universidades vêm sendo cobradas cada vez mais a estabelecer parcerias com as empresas, parceria com o mercado, ou mesmo parceria com o Estado, mas visando produção de conhecimentos que são aplicáveis diretamente na produção, né? E aí vem a pergunta, meu filho, produtivamente você está fazendo o quê? Exatamente. Essa noção de produtividade, né? De produtividade para quem, né? Para quem, né? Produtividade para o mercado, produtividade nesse sentido. Então, eu acho que, voltando um pouco à questão e à ideia, assim, o macaco ele acaba se colocando num embate com isso, com esse contexto. Né? E no embate com essa estrutura um pouco que você citou e que o Guilherme citou, né? Tá. E aí, aproveitando já essa sua deixa, então a gente vai ouvir mais uma música aí, e é o seguinte, depois nós vamos falar um pouquinho da como é que a USP encara, como é que é a relação da USP com o... Nós temos mais dois blocos ainda, é isso, né? É. Então, como é que a USP encara o macaco e como é que vocês dialogam, macaco e USP. Meus queridos, fiquem aí então depois da música, porque nós vamos saber como é que a USP se relaciona com o macaco e o macaco com a USP. Quem é que pediu a música? Esqueci. Luiz Fernando. É, que ele corrigiu a gente. Corrigiu a gente. Parabéns. Aliás, Fernando, quarta-feira que vem, por favor, vem no programa. Tá ele convidado. Ele é argentino, Luiz Fernando. Mas não sei se ele está na Argentina ou onde ele está, né? Pergunta aí onde que ele está. Ele vai responder. Se você estiver por perto, mesmo se for na Argentina, tem um ônibus direto, né? Que nem daqui pra Sinop, né? Que você mora alguns dias, mas chega, né? E o Luiz Fernando é argentino, então. Isso. Vamos ver de onde ele tá ouvindo a gente. Vai ouvir a música El Mareo, tocado pelo Barro Fundo Tango Club, com a participação do Gustavo Cerati. Caraca! Muito bem, beleza? Luiz. Então fala pra gente aqui, Luiz, de onde você é, e se tiver perto, o Luiz é a grande atração do programa da semana que vem. Vamos lá. Me viene el mareo, entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no tengo, sé que sé, tengo el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Sé que me tiene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que sé, me tiene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Programa, voltando o programa, Luiz, então, como que era o nome da banda? Da banda que foi? É, os... é o Barro Fundo Tango Club. E o Luiz falou que está em São Carlos, é argentino, mas está em São Carlos e vai exatamente estar aqui no programa semana que vem falando um pouco da Argentina. E fala para ele mandar aí um pouco de informação para a gente cutucá-lo. É, mas a gente voltando quer saber melhor sobre ele. Exatamente. Né? Voltando ao macaco, a primeira pergunta, quando o Paulo estava falando, por isso que eu sou meio estúpido, é o seguinte, Paulo, eu vou cortando um pouco porque a gente tem uma hora, mas parece que é muito tempo e não é, e a gente acaba cortando. Mas aí o Paulo fala um pouco dessa relação, eu queria saber até como é que é essa relação com a USP, como é que é, já que é tudo na base do institucional, que você levantou a questão dos centrinhos, mas como é que é essa relação com a USP? A USP, quando a gente fala, não é especificamente São Carlos, a USP... A USP São Paulo, exatamente. Campo, né? Tem aí, sei lá, 10 campi já. Enfim, eu tava falando quinta-feira passada com o Evo no debate, e eu dizia lá o seguinte, que a USP já reconheceu o macaco como... Já deu uma elegia pro macaco como o maior evento cultural que a USP teve lá em 2008. O que é bastante esquisito. Porque a concepção que a USP tem de cultura é bastante esquizofrênica, né? A gente sabe muito bem que a USP entende os eventos que ela propõe como uma grande propaganda, os eventos culturais que ela propõe da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, bastante importante dizer que a USP tem uma pró-reitoria destinada a isso, que encara essas propostas como propaganda do seu nome, propaganda da entidade USP, né? Ou, aí entra o aspecto extensão dessa Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, acaba fazendo um papel que não lhe cabe, que é promover aí cursos profissionalizantes, cursos de especialização, cursos N, MBA, né? Que MBAs e afins, essas MBAs que você vê aí ligadas à USP, são de fato ligados à USP, são dados por instituições particulares, são cursos pagos, ligados a essa pró-reitoria, feitas com verbas dessa pró-reitoria. E é um absurdo isso. Lembremos nós que a USP é uma universidade gratuita, que deveria oferecer ensino e extensão de verdade, não essa concepção espalhafatosa, bizarra de extensão, né? Não que a gente esteja fazendo extensão de verdade na melhor acepção da palavra, com o macaco, mas enfim, é uma tentativa muito melhor que eles. E aí a gente entra nesse aspecto da ligação do macaco com a USP. Invariavelmente, o macaco hoje, com a estrutura com o formato que a gente leva de atividades, com as propostas que a gente vem trazendo, precisa de um certo financiamento avantajado, né? No começo, acho que o Paulo pode falar um pouco sobre isso, o macaco estava aí com financiamento do centro acadêmico, que era bastante à época, mas... É caro, Paulo? Oi? O macaco é caro? Eu acho, pensando, eu não tenho muita experiência muita base de comparação com festivais em geral, mas eu diria que não. Eu diria que em comparação com outros festivais de cultura... Quanto custa um macaco, para você ter uma ideia? O macaco desse ano, ele custou em torno de R$20 mil. Você tá brincando. Né? Tô brincando porque é o seguinte, qualquer festival, já pegando aqui o lado gestor, qualquer festival que eu ouço, eu vejo, ou a gente no teatro, no mínimo são 400, 300, 400 mil, isso pequeno. São seis casas, né? Pequeno. Não cinco. Se é internacional, já entra para 900 mil, exatamente. Milhão. E aí eu pergunto, você acha que dá para fazer a programação do macaco que a gente fez com 20 mil? Pois é. E aí de onde vem esses 20 mil? Porque também tem esse lado que alguém deve estar vigiando vocês, já que está discutindo essa questão da publicidade, né? Etc. E tal. Como que vocês conseguem recurso? A USP, pelo que eu entendi, não entra com nenhum recurso. Não, a USP entra. Entra? Como o Vanderlei colocou, o primeiro macaco e aí por extensão também o segundo também, que foi feito de maneira parecida, tiveram financiamentos exclusivamente do centro acadêmico, a não ser um outro apoio marginal da universidade, por exemplo, para fazer... O que é um apoio marginal? Não, é fazer o folder, por exemplo. Tá. A universidade rodou o folder do macaco. Exato, que eu acho que foi que a universidade já tem, que foi isso. Que não foi, na gráfica da escola de engenharia foram rodados os folders do primeiro e do segundo macaco, se não me engano, não tenho certeza. De resto, os 10, 12 mil reais que custaram os dois primeiros macacos foram investimento do centro acadêmico, que tinha, na época, tinha recursos tal para isso. Mas depois, eu acho que tanto por uma escolha mesmo, uma decisão política, enfim, de diretriz do macaco e do caso, quanto de necessidade de aporte de recursos... E aí a gente falando da semana ainda, né, falando do macaco enquanto uma semana cultural... O macaco começou a pedir recursos para a USP, que aí, num primeiro momento, foram pequenas quantias. No último projeto desse ano, né, o nosso orçamento era de 27 mil, que a gente pediu para a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Foram liberados pouco mais de 11 mil. E 670. 11.670. Que por um motivo meio bizarro, enfim, eles não quiseram liberar nenhum recurso para ajuda de custo a convidados, ou seja, na prática a gente estaria inviabilizando trazer gente para cá, desde pagar hotel a princípio, né, se a gente fosse levar ao pé da letra, até pagar cachê, que teoricamente, segundo alguma coisa que a gente ouviu da Pró-Reitoria, que seria difícil, o Tribunal de Contas pegaria no pé e tal, enfim. A gente entende essa normalização, essa normalização, né? como também uma restrição, né? Como uma restrição que a gente estava debatendo um pouco em cima disso lá naquele dia que você foi convidado no debate de quinta-feira sobre políticas culturais na universidade, que um pouco esse afunilamento das possibilidades, né? A universidade vai restringindo, não só a universidade, acho que se a gente pode extrapolar para outros setores do Estado, né? Cada vez mais as ações que são um pouco mais independentes e um pouco mais voltadas a alguma demanda social concreta, elas são restritas, cortadas, vide aí os ataques que se tem a financiamento das cooperativas agrícolas ligadas ao MST, aos movimentos culturais, aos movimentos sociais, enfim, tudo que é ligado ao campo da cultura e à sociedade é restrito. Só os grandes acordos, os grandes contratos que são feitos com facilidade, né? Ike Batista com Petrobras, grandes empresas fazendo acordo com a USP, com a UFSCar, isso é permitido. Agora, os movimentos não conseguem, né? São várias restrições que vão sendo colocadas. Eu acho que a gente está um pouco nesse contexto. Mas eu acho que o macaco acaba se virando bem, assim. Tanto no sentido de que ele já ganhou um reconhecimento, né? Então a universidade, de uma forma ou de outra, reconhece a importância dele, e acho que isso é um mérito, tanto do Macaco quanto da universidade, mesmo com todos esses problemas, a universidade embora, acaba... Talvez a universidade não entenda a importância dele. É, ainda imagina... Por que que não entende a importância? Porque ele não entende, ela não entende a proposta do Macaco, né? Tá. Como ela enxerga esse tipo de iniciativa, que é uma iniciativa, é, como a gente estava falando antes, para a formação de um indivíduo, além da formação técnica que o banco da universidade dá? Ela não enxerga dessa maneira. Ela continua enxergando o Macaco como um evento que está ali para oferecer mais um pão e circo pro pessoal. Muito bem. Então, no último bloco, a gente vai discutir se o Macaco é pão e circo. Se for pão, por favor, que venha com mortadela, tá? E Guaraná, Vamos fazer propaganda de quem? Vamos falar da Mimosa. Guaraná São Carlos, pô. Guaraná São Carlos, docinho, ainda, gostoso. Não, mais, né? Não faz muito tempo que eu não tomo, mas não é pão você já, demais. Vocês já tomaram Guaraná São Carlos? Já. Será que existe ainda? Não sei. Também, sim. É? O quê? Os Divio Preto são o Cotuba. É, de lá na sua terra. Na sua terra, é. E lá em Pato Branco tem o famoso Xereta também, que a gente tomava. Não, lá um de Rio Preto. Isso que a gente tomava no Cotuba de Rio Preto e Pato Branco tem algum? Não. Araraquara tinha o Mimosa, que eu tomava todo Natal, e aqui então o Guaraná São Carlos. O Tubaína é da onde? Não sei. Tubaína também. Tubaína é o nome genérico, né? Não, mas acho que sai um primeiro. Tem uma marca. Se alguém sabe a origem do Tubaína, por favor, entra aqui em contato com o Marco, né? E depois a gente vai investigar. E um detalhe, gente. A gente tá falando aqui da USP, da coordenadoria da USP, não sei o quê, da universidade. Se alguém quiser vir fazer o contraponto dessa moçada, do povo que tá aqui, o nosso contato é elvotamoio, com h@gmail.com. Enfim, tem aí o Paracatuzum, não é meu, é? Tem algum celular gritando aí, não é o meu, mas enfim. Então venha fazer o contraponto. Acho que também estamos ouvindo a moçada, mas é uma coordenadoria de cultura, é isso? Da USP? Não, que é? Pró-reitoria de cultura. Pró-reitoria de cultura. Cultura e extensão. Então, por favor. A USP, ela unifica as duas. Então, por favor, a pró-reitoria, quem é que coordena a pró-reitoria de extensão? O pró-reitor. Quem é o pró-reitor? Pró-reitora Maria Hermínia. Maria Hermínia, ela fica onde, Maria Hermínia? Maria Arminda. Ela é de Ribeirão? Arlinda? Arminda. Arminda. Não, professora. Ela é professora da Faculdade de Filosofia. Então, convidadíssima, professora, tá? Se não puder, vem vamos pelo telefone, tá aí aberto o espaço pra gente conversar um pouco, né? Porque a gente tá falando também, nós estamos só ouvindo um lado, não. Vamos ouvir todos os lados. E agora a gente vai ouvir a música. O Marco já escolheu a música, Marco? Não escolhi nada, ainda? Eu não tenho. Alguém quer alguma sugestão? Quer ouvir alguma coisa? Já que nós estamos todos assim, né? Alguma coisa que rolou no Macaco. Talvez. Alguma coisa, por exemplo, vai. Alguma coisa que rolou no Macaco. O que que pode foi ser? Foi uma gravação do Graviola. Graviola. Quem é Graviola? Graviola. Graviola, o que que é? Aquela frutinha que tal. Essa e... é a banda mineira. A banda mineira. A fruta acho que é com I, a banda é com E. Isso. É? Tem Graviola. É Graviola. O Marco caça no baú do Paracatuzum, né? O Graviola. Sim, temos algumas músicas aqui. Acho que a gravação não tá aqui, né? Dentro, mas a gente escolhe uma música, então. Ah, manda a primeirona. A primeirona do Graviola. Vamos ouvir. O Samba de Outro Lugar. Samba de Outro Lugar. Você conhece? Não faço ideia. Então vamos ouvir. Vamos lá. O nó que tu me deste era frouxo e desassou. O amor que em ti eu tinha era tudo e terminou. No céu que esconde o céu, esconde o sol que esconde o céu. Da velha afiou. Vim trazer meu carnaval. Então, aliás, o papo aqui durante a música está interessante. A gente podia começar a abrir os microfones, deixar a música e também enrolar o papo, que eu adorei. Marco estava, não posso dizer puto da vida, mas estava bravo pra caraca, né? O que, que foi, Marco? Você estava muito bravo aí. Ah, tá contando essa história, né, de ocupação de espaço público. E a história que eu conto é que eu sempre morei ali aos arredores da USP, e de fim de semana íamos com meus primos jogar futebol ali nas quadras, era tudo aberto, então tinha todo um monte de gente da comunidade em volta que estava sempre ali jogando futebol e tal. E aí uma determinada época fechou. Quem poderia usar era só ou filho de funcionário ou aluno e tal. Então aí eu e meus primos ficavam nós três jogando melee, né? Porque já não tinha mais com quem jogar futebol. Vocês não imaginam a cara de bravo do Marco aqui, né? Tava louco da vida. Bom, a gente só agora tem 3 minutos pra encerrar. Óbvio, você viu como que o assunto pega e a gente não chegou naquilo que a gente se propôs a fazer, que era de fazer um fechamento nesses 3 minutos. Vou dar 1 minuto pra cada um de vocês, meio que também já fechando. Mas com a seguinte pergunta: o macaco é vento? É brisa ou é furacão? Que silêncio, né? E aí? Não, no fim das contas é um pouco dos três, né? É. Depende de quem tá vendo. É. Depende de quem tá. Depende de onde você tá, né? Então é um teatro. Ponto ali, ele... Porque a tradução literal do teatro é de um lugar de onde se vê. Então é uma coisa. É uma ágora, então. O macaco é uma praça que... pública onde. É isso basicamente. Mas bom, também não pode ser só de onde se vê, né? Porque a ideia é que você não só assista esse papel. Interfira. De espectador. É a água, né? Tem que cair. A água tem que cair. A água é pra. Gostou dessa pergunta? Macaco atuar, é, né? Vento? É brisa? É furacão? Chique, né? A participação tem que ser ativa no macaco. Meus queridos, bom, então a gente falou que ia fechar dizendo: então o macaco não é mais um só uma semana. É isso. Qual é o próximo evento do movimento? Aliás, é bom de vez em quando não só falar macaco, mas falar movimento artístico e cultural do cara. Exatamente. Então, o próximo, qual que é o próximo passo? Guilherme, bom, pode falar. O macaco já desde 2009, principalmente, tem feito várias outras ações, né? E desde antes também estava próximo a outras ações que já configuravam ele como não só uma semana, não só um evento. Esse ano a gente fez várias coisas, mas acho que só para apontar aqui, a gente ainda vai. Esse ano a gente ainda quer participar um pouco mais ativamente aí de mais alguns debates ligados à cultura, que a gente tem discutido junto com uma galera da cidade, com o pessoal do Contato, de outros grupos. E vamos desenvolver mais algumas coisas aí. Tem também a festa junto com o Contato no dia 7, tem outros eventos de teatro em conjunto com o TUSP esse ano ainda. E pode fazer uma provocação então? Já que nós estamos aqui sempre a provocar, sempre provocando, né? A provocação é o seguinte: o macaco podia ser o movimento artístico e cultural do caso, além dessa questão toda e tal. De repente é um espaço de discussão aqui dentro da rádio. Inclusive, vocês começaram a pensar uma intervenção aqui. Intervenção é do caralho, hein? Desculpa. Nossa, é do caramba, né? Intervenção. Mas e aí, Vanderlei? Acabou o nosso tempo. Eu falei pra você que era rápido pra caramba, né? Mas e aí, acabou o nosso tempo? Foi bom pra você? Ah, foi. Né? Animado. Bom, vamos voltar outras vezes. Acho que seria legal depois vocês acompanharem mais o Paracatu Zoom. A questão do Paracatu Zoom é o seguinte: veio no Paracatu Zoom, já faz parte do Paracatu Zoom. Marco, inclusive, já está pilotando, democraticamente decidido. Marco já está pilotando o site, inclusive, né? Que é as informações e tal. E aí tem essa ideia de refazer o resumo. Guilherme, diga pra nós, o menino que veio de Pato Branco. Parece que tem cara mesmo de sulista, né? Que sacana eu, né? Ele ficou meio incomodado com isso. Eu sei que ficou, eu não odeio. Mas e aí, foi bom pra você também? Eu acho que é uma experiência pertinente. Aí o macaco tem as suas sutilezas. E eu acho que vale a pena, né? Muito bem. Tá na roda viva dessas discussões. Talvez você participa mais, vem aqui, eu fico enchendo o saco, eu sou chato pra caramba, mas pode vir. Vem, aliás, é aberto essa porta, o que vocês quiserem vir. Paulo, o que chegou bravo pra caramba, com a cara do Marx, assim, né? E aí, Paulo, foi bom? Foi, claro. Gostou demais? Então você vai voltar, é isso? Vamos, acho que... Esse vamos foi animador, hein, Marco? Ocupar os espaços aí, né? Exatamente. Então, não só ocupar o espaço do Paracatu Zoom, mas também o macaco para começar a pensar. E, obviamente, como termina sempre o Paracatu Zoom, a gente vai fazer uma reunião breve aqui, né? Para a gente saber para onde nós vamos. Gente, nós voltamos, então, quarta-feira, provavelmente com a participação do Luiz Felipe, o quê? Luiz Fernando. Luiz Fernando, né? Lá da Argentina, que vai vir contar pra nós o que ele tá fazendo aqui em São Carlos, né? Então já tá convidado, Luiz Fernando. A gente espera você aqui na porta da rádio. E a gente volta semana que vem, né? Mais uma vez o Paracatu Zoom, mostrando que é um espaço muito legal. E eu gosto muito de fazer o Paracatu Zoom, o Marco também. E as pessoas que vêm aqui, sempre a gente fala, pô, mas uma hora é muito pouco, né? E acaba virando muito pouco. Um beijo pra todo mundo e a gente volta quarta-feira. Tchau! Para catuzum, para catuzum, para catuzum, para catuzum.